Web 827, chame Recife, 125 anos. Vou descer com coordenadas. Boa. Boa. Localizador está no 3662. Ciente, em aproximação para pouso, reduza, cheque o trem, chame a torre, ou no 186-62. 186, obrigado, daqui a pouco. Boa. Meia esquerda na Caju. E 5216, corrigindo, esquerda na Caju. Esquerda, direto na Caju, 5216, obrigado. Gol 1398, livre aliança. 398, livre aliança. Vento 140 graus, 49, altímetro no 0 no 7. Matei o 3662, baixar, travado. Eu não entendi. Guardião. Localizador, azul 460. Ciente, está agora 7 milhas para externa em aproximação para pouso. Reduza, chega o trem, chame a torre. 1186. 18.000, 460. Controle, tá na escuta do guardião 07? Tô sim, prossiga. Bom, 398, por gentileza. Na escuta? Informe o guardião 07 que o controle tá ouvindo tudo que ele tá falando aí, ele pode prosseguir. Guardião, gol no 398, prossiga que o controle está lhe escutando. Gol, muito obrigado, o guardião já tá na escuta, só um defeito aqui entre o manche e o banco. Então estamos aqui no... retornando para Salvador, corredor a cheque em altos pés. Positivo 398, muito grato. Eu ouvi o guardião em Pituaçu, torre 1186. Tente, Pituaçu, torre, guardião. Obrigado. Autorizado Dona agora. Web 6748. Opa, prossiga. Dona. Dona, obrigado, 6748. Luciano 6201, chame Recife 125 ano. 25 ano, boa noite, obrigado, 6201. Boa. Vento 140 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Escuta azul 470, 1017 no ajuste. Tá, VR, posso usar no 07. Direita, solo 121, decimal 9. 219, 3662. Salvador, guardião 07. Guardião 07, visual com aeronave à sua esquerda na final da 1-0. Afirma. Segue na retaguarda do azul, à sua esquerda, agilizando o reporte curto final do pátio do GRE. Agilizando, procederá a retaguarda do azul, guardião 07. Azul 4070, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-1-7. E 17, livre pouso na 1-0, Azul 4070. 662, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, tá 3662. Para o Galeão, 1 minuto, cópia. 398 em aproximação para pouso, reduz a check trench da torre. 1986, 398. Reduzindo 86, 398. Solo 43, linha direita, solo 121, decimal 9. 829, azul 470. Torre Salvador, gol no 398, boa noite. Índia Serra, visual e marcha travada. Solo 398, vento 1,40 graus com 99, altímetro 1,07, aguarde pista livre. 1,07, aguarda, 398. Azul 4070, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para pole position, azul 4070. São 3197, pronto para a cópia Galeão. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Pesulu 10, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5071 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Galeão, nível 380, via Pesulu 10, da El Leda Bridge, curva direita. Transponder 1208, controle, tá? 3. Correto, chama para pushback acionamento. Chama lá. Boa, muito ó. Boa noite, tá 3858. 58 para Fortaleza. Quem achou? Fortaleza, 350, aguardando quando pronto. Autorizado Fortaleza, 350, via Pesulu 19, a subida é a Momo, transição frote, curva esquerda após a decolagem, 5140 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Fortaleza, nível 350, Pesulu 19, subida Momo, transição frote, decola com curva esquerda da 10, 5140 transponder, 1208 é o código, é o controle de saída, tá 3858. Correto, chama pra puxa acionar. Maranhão, graças, tá 358. Solo Salvador, Oceanário 310. Senhorita, estamos na posição 6 para o pushback acionamento completamente pronto. Tá 3662, já partiu no 8? Iniciando agora, tá 3662. Seguinte, o 6310 aguardando um minutinho. Seguinte, 6310 aguardando. Seguinte, já passou pela virada, Carita. Ok, que a visualização aqui da torre é um pouco ruim. 6390, era autorizado, puxa fora de 62, deixa pra N-Stax. Chamaremos, obrigado. Obrigado, Tano. Imagina, bom voo pra vocês. Valeu, bom descanso, um bom voo, um abraço. Obrigado. Solo 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. Chame Recife, o Bordel 85. 12685, obrigado, boa noite. Boa. Pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186, web 48. 86, grato, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, web 6748, final do ano zero. Boa noite, 6748, reparte externo. Gostaria de ter área 6748. Estacionamento 6310, temos 150 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20. Está autorizado, via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1886. Evitaxi, ponto de espera 1886, via Pátio Índia Alfa. Obrigado. 29, altímetro no 0, no 7. Gente, livre posto com 17, na 10, no 67, 48. Após o Chané, já segue Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, após o Avian, com 398. Ajuste, 1017, desça para 4000 para o ILS. Beleza, esquerda, Puma, 4000 para o ILS, valeu. Posição 1-0, tá? 3-1-9-7. Portão 1-0, aprovado o pushback acionamento 3. Correção, o 3-1-9-7, coordenando equipe de som. Será ingressar no portão 09, sua direita, um Boeing da Gol. Após o mesmo ingressar, autorizado o posicionamento de Mitax 3-1-9-7. Após o ingresso do Boeing à direita, tá livre, chama táxi, tá? 3-1-9-7. Para 8000 na chegada, bom. Para 8.017 na chegada, bom. Estacionário 6313. Autoriza a high speed na descida? Está autorizado. Gol 604, livre aproximação ILS. Livre ILS, gol 604. Direita, salão 21 decimal 9. Direita 219, grato, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oceané 6310, ponto de espera da 10, pronto. 6310, ali mantém a 10. Ali mantém a 10, 6310. Cola da 10, vento no 30 graus, com 7 nós. Ali decola da 10, 6310. Quatro, 40 milhas e autorizado para 2000, voa sobre a água. 2000, igual. Zero, decolador 55, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado, né? 310. Controle Salvador, muito boa noite, o Xané 6310, cruzando 810 na saída Pucacaju. Oceano 310, controle, contato radar. 310. 313 e autorizado para 5.000. Autorizado 5.000, Genero 6313. Genero 6313, solicita a pula de dunas, se possível. Livre. Pula de dunas. Serido 224, livre LF. Aí, boa tarde. Isso, tá obrigado, 200. Passa a duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186-604. 1186-604. Batching de alfa, 186 no ponto de espera, tá 3, 197. Web está sem sinalizador no 5? Salvador, muito boa noite, Gol 9604. Duas milhas para o marcador externo, visual com a onda zero, embaixo travado. Boa noite, 9604, livre pouso na onda zero, vento 150 graus com 8 nós, altímetro no zero, no 7. Livre pouso, cabeceira onda zero, onda zero, onda 7 é o ajuste, 9604. Azul 4.7.1. Prossiga, senhor. O senhor será previsto para Campinas? Campinas da Euleda Bridge. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 1889. Prossiga, senhor. Para a autorização Galeão. Copiada, autorização Galeão, por gentileza, chame 118.612 para cópia 989. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5141, coteja. El 9, eu vou 889. Portal número 9, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Bom, 889. Genero 6303. Salvador da 3197, está pronto. Na Bravo, visual com a nave na curta. Faz o banho da Gol na curta, ali mantendo 03197. Ali mantendo 0, após o banho da Gol, 3197. 4, solo ao 01 livre à direita, solo 121 decimal 9, corrigindo, mantém essa frequência, táxi nessa frequência via alfa, partindo da Juliette. Via alfa nessa frequência vai reportar da Juliette, o 604. Ciano 310, chame Recife, 12685. Recife 2085, Oceano. 03197. 12224, vento 140 graus com 9 nós, altímetro 10 no 7, aguarde pista livre. Quatro, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 8-9, altímetro 1-0 no 7. Pouso, passando e travou, 1-7, decolado ao 03, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, boa noite. 04, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette pro 02, 604. Este é o controle, meu cordial, 2000 pés, Leda Bridge. Rota pra dar. Ativo, mando perfil Leda Bridge, tá? 317, daí é o Leda Bridge. Caso deseje, só giro à direita e voa direto Leda, e após Leda Bridge. Combinado, direita Leda após Bridge, caso. Oceano 313, tá passando a Bahia de Aratu, livre aproximação ILS. Desde a aproximação em ILS, janela 6313. Ciano 313, está passando Paripe de Ciano, redução de velocidade. Reduzindo, 6313. Azul 4071, na escuta. Levaram para o externo visual. Livre! Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6, obrigado, até daqui a pouco.